Os ataques portugueses iam batendo quase sempre no muro norueguês e a defesa também tremia a espaços, sempre que os nórdicos colocavam em campo mais energia. Hugo Almeida ainda marcou, numa recarga, mas o gol foi anulado por fora de jogo, decisão correta. O mesmo Hugo Almeida, que já nos contos, falhou um desvio na última jogada após toque-cabeça de Dani. A Noruega venceu por 1-0, lidera o grupo com 6 pontos. Portugal tem 1 ponto após 2 jogos efetuados. No outro jogo do grupo da seleção portuguesa, a Dinamarca estreou-se neste apuramento com uma vitória caseira por 1-0 sobre a Islândia. O gol do triunfo foi apontado já no minuto 90 por Kallenberg. Entretanto, nos restantes grupos não houve grandes surpresas. As seleções teoricamente mais fortes venceram os seus encontros. A exceção surgiu na Rússia, onde a Eslováquia ganhou por 1-0. Por sua vez, a Alemanha goleou o Azerbaijão por 6-1, a Itália também conseguiu um resultado folgado sobre as Ilhas Faroé, 5-0, a Holanda bateu a Finlândia por 2-1, a Inglaterra foi à Suíça vencer os Helvéticos por 3-1. De regresso aos triunfos está a França, ganhou na Bósnia por 2-0. Entre os jogos particulares, também ontem, as atenções estavam quase todas centradas no Argentina-Espanha e os argentinos golearam 4-1. Num amigável no âmbito dos festejos do bicentenário da República Argentina, os campeões do mundo acabaram por sair vergados a uma derrota pesada, apesar de terem enviado 3 bolas ao poste. Na primeira parte, os golos foram apontados por Messi, Higuaín e Tevez, 3-0 ao intervalo, Llorente reduziu para a Espanha e Kun Agüero fixou o resultado final. O destino dos sub-21 lusos estava traçado, fora do europeu, mas mesmo assim terminaram a caminhada com uma vitória por 3-1 sobre a Macedónia. Ontem, em Vila Nova de Gaia, Bebé fez o seu primeiro gol ao serviço da seleção de esperanças. Bura e João Silva também marcaram por Portugal. Na classificação final deste grupo, a Grécia terminou na frente com 19 pontos, a Inglaterra, que ontem ganhou a Lituânia por 3-0, foi segunda com 17 pontos, ambas seguem para o play-off. Portugal foi terceiro classificado, 13 pontos. A seleção nacional de hóquei em patins entrou com o pé direito no Campeonato da Europa. Portugal venceu os 2 jogos já efetuados em Wuppertal, na Alemanha. Na segunda-feira derrotou a Itália por 4-1. Reinaldo Ventura assinou um hat-trick, foi a figura do encontro. Ricardo Barreiros fechou o marcador da partida. Ontem, Portugal goleou a Inglaterra por 14-1. Foi, de certa forma, uma resposta aos 14-0 da Espanha contra a Áustria no dia anterior. O domínio de Portugal foi avassalador. No intervalo, já venciam por claros 6-0. Na segunda parte, mais 8 golos frente à equipa britânica, que o melhor conseguiu foi marcar o gol de honra por Carl Smith. Os marcadores de serviço foram Ricardo Oliveira, 6 golos, a grande figura do encontro, Luís Viana e Pedro Moreira avisaram, Ricardo Barreiros, Reinaldo Ventura, Tiago Rafael e André Azevedo também marcaram neste jogo. Esta hora decorre a terceira jornada. Portugal defronta a equipa da casa, a Alemanha. Já não há portugueses no torneio dos Estados Unidos em ténis. Frederico Gil saiu de cena na segunda-feira do US Open na terceira ronda de pares. O tenista luso e o espanhol Daniel Jimeno Traver venceram o primeiro set do encontro com a dupla Kuzás-Kubot da Polónia e Oliver Marac da Áustria, quintos pré-designados. Venceram por 6-2, mas perderam nos dois parciais seguintes, por 6-3 e 6-4. Nos quadros singulares, destaque para o setor feminino, onde já há 2 semifinalistas, Venus Williams, que derrotou Francesca Schiavone, e ainda Kim Clijsters, que vai enfrentar precisamente a americana. Clijsters arrumou a Austrália Samantha Stosur. Nos outros 2 encontros dos quartos de final, que ainda não se realizaram, a primeira cabeça de série Caroline Wozniacki defronta Dominika Sivonkova e Kaia Kapeni tem pela frente Vera Zvonareva. No quadro masculino, os encontros dos quartos de final são Rafael Nadal, Fernando Verdasco, Stanislas Wawrinka contra Mikael Juzny, Gael Monfils contra Novak Djokovic e Robin Söderling contra Roger Federer, um duelo já habitual. A Espanha está fora do Mundial de Basquetebol. Na Turquia já é conhecida a primeira seleção semifinalista e é a Sérvia, que hoje deixou de fora os ainda campeões do mundo ao vencerem por 92-89. O encontro foi sempre muito equilibrado, mas com os sérvios a estarem quase sempre na frente do marcador, o último parcial foi uma batalha, uma autêntica batalha com empates sucessivos. Até que, a 3 segundos do final, o sérvio Teodosic lançou uma bomba, um triplo, que carimbou a vitória sérvia sobre a seleção espanhola, que assim ficou arredada de lutar pela revalidação do título conquistado no Japão em 2006. Nos últimos dias, jogos de oitavos final, destaque para a Argentina, que superou ontem o Brasil por 93-89 no duelo sul-americano. Na segunda-feira, os Estados Unidos da América esmagaram Angola, mais 50 pontos de diferença, 121-66. Resultados completos dos oitavos de final: Sérvia 73, Croácia 72, Espanha 80, Grécia 72, Turquia 95, França 77, Eslovénia 87, Austrália 58, Estados Unidos 121, Angola 66, Rússia 78, Nova Zelândia 56, Lituânia 78, China 67, Argentina 93, Brasil 89. Os quartos de final: Sérvia já eliminou a Espanha, como já dissemos hoje, 92-89. Turquia e Eslovénia joga-se a esta hora. Amanhã há um sempre apetecível Estados Unidos-Rússia, um encontro histórico. E para fechar, o quadro dos quartos final, Lituânia-Argentina. A fechar, o ciclismo. Igor Antón é o novo líder da Volta à Espanha. O basco mostrou grande força na chegada a Andorra, conquistando com autoridade a 11ª etapa da prova. Atrás de Antón ficaram os também espanhóis Ezequiel Mosquera, a 3 segundos, e Javier Tondo, a 10. O maior perdedor acabou por ser Joaquim Rodrigues, que cortou a meta a quase um minuto do ciclista da Euskaltel. Na geral, Antón tem agora 45 segundos sobre Vincenzo Nibali, o italiano, Javier Tondo está a 1 minuto e 4 segundos e Rodrigues a 1 minuto e 17. É tudo por hoje, voltamos no domingo às 11 da noite para mais um Desporto Antena. Até lá!